Por volta de 17 horas e 10 minutos desta quinta-feira, uma equipe da Polícia Militar foi deslocada para a rua Gilles Rimet, nas proximidades do Parque Morumbi 1, para fazer o registro de roubo de uma motocicleta. No local, conversando com a vítima, os policiais ficaram sabendo que dois indivíduos em uma outra motocicleta, uma Titan de cor preta, aproximaram-se de posse de arma de fogo, deram voz de assalto, levando uma Falcon de cor preta, tomando rumo ignorado. A equipe saiu em diligências a fim de localizar a motocicleta e, após receber várias informações do suposto nome de um dos envolvidos, deslocou-se até a residência do mesmo, porém não o encontrou. Posteriormente, uma outra denúncia dava conta de que em um local, na região do bairro Portal da Foz, a moto estaria abandonada. Assim, os policiais procederam, deslocaram-se até o bairro Portal da Foz e as margens do rio que corta o bairro, no interior de um barracão localizaram o objeto do roubo. Na sequência, a equipe entrou em contato com a vítima e realizou a devolução da motocicleta ainda no local, pois a mesma não tinha sido registrada como roubada na Delegacia de Polícia Civil e não havia nenhum alerta de furto ou roubo para o ciclomotor. Vale ressaltar que este trabalho durou aproximadamente 4 horas e muito empenho dos policiais. Devido a esta coragem e atitude, o veículo foi restituído ao seu proprietário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.